Atitude. Entrando pelo ouvido, o rap toma conta, domina os sentidos de ponta a ponta. Melhor do que um back, aí fatal aperte o play, deixa o som rolar para contaminar a massa. Falar o que se passa na periferia, tristeza e alegria, a convicção de melhores dias. O rap toma conta de quem o escutar, entender toda a ideia que ele tenta passar. Ele é o remédio pra curar a sua dor, pura energia, 100 mil volts de terror. É o equilíbrio entre o ódio e o amor. Faço rap consciente, não importa a minha cor. Ele é a flor para pôr no meu caixão, quando eu descer a 7 palmos do chão, com um fone no ouvido e um microfone na mão. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Responsabilidade de verdade está aqui. Aí é rap nacional, assim chegou pra destruir. A coisa te domina dentro da batida, estilo muito louco, envolve minha vida. Em cima de um palco, lá em casa, lá fora ou na esquina, a rima me alimenta, é minha vitamina. Meu tipo sanguíneo é RAP. Se precisar de sangue, eu dou um pouco pra você. Levanta a ponta. Já tá tomando conta, como um quebra-cabeça. Tá difícil, a gente monta. A experiência vem da primeira idade. O rap tá comigo desde a maternidade. Peço desculpa a quem me gerou. O sonho dos meus pais era que eu fosse doutor. Após meus 20 anos, olha aí, olha o que sou. Corintiano, maloqueiro e rimador. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. O rap é bactéria que invade a nossa mente, transforma um boca aberta num maluco consciente. Tente ouvir atentamente. O rap é a cura para quem está doente. Por falta de cultura, falta de informação, excesso de besteiras está na televisão. Luzes, microfone e ação, a rima é a base da nossa nutrição. Várias doses diárias pra poder ficar legal, dieta de atitude pra levar uma vida normal. Se a consciência era o que você queria, abra sua mente que eu faça a cirurgia. Injeto a mensagem no seu subconsciente, uma ampola de energia pra você ficar contente. Experimente. Enquanto isso a gente segue em frente, internamente rimando contra a corrente. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Aqui na minha mente o rap toma conta, mandando atitude em um som. Responsa. Internamente atitude. Responsa. Internamente atitude. Responsa. Internamente atitude. Responsa. Internamente atitude. Responsa. What? Responsa.